Edilson Farias. Sente meu pau que eu vou gozar. Eu sei que gozo sim, porque gozar você me faz. As putinhas que eu vivo a cunhar não tem gozo igual. Por isso é que te digo, sempre que te vejo, sente meu pau. Romântico é gozar te ouvindo assim, falando em meu ouvido. Ai, bote mais, ai, meu gordinho. Mas se eu achar alguém como você, nunca será igual. Alguém que sente bem, um bem igualzinho, ai, no meu pau. Senta no meu pau, amor.